A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa meditação no livro de Provérbios. Também uma saudação aos amigos que nos ouvem, todas as pessoas que estão acompanhando essa devocional. Nós vamos compartilhar o provérbio de número 19, livro de Provérbios, capítulo 19. O pobre sábio e o rico avarento. É isso que o texto vai trabalhar, entre outros temas, como, por exemplo, nada adianta alguém ter muito recurso e estar distante de Deus, não fazer bom uso daquilo que conquistou. Isso não é bom. Também o texto vai trabalhar com a necessidade de nós ajudarmos os pobres. Lembrem, irmãos, irmãs, sempre há alguém mais necessitado do que você e ele está próximo. Não deixe que os pobres fiquem invisíveis para você. Todos nós temos a oportunidade e a possibilidade de ajudar alguém de uma maneira ou de outra. O texto vai trabalhar com esse segundo elemento. Continua trabalhando o contraste entre o sábio e o tolo. E depois, já caminhando para o final, uma recomendação para os filhos, que andem segundo a vontade de Deus, que não tratem mal os seus pais, e uma recomendação para os pais, para que não deixem de transmitir o conhecimento aos filhos e filhas. Desde já eu digo a vocês, nós temos deixado correr muito frouxo. Esse é o compasso da sociedade atual. Ficamos todos muito desconfortáveis em ensinar os nossos filhos, em orientar, em dialogar, em repreender. E eu quero dizer a você, sendo seu filho uma criança, você deve labutar, trabalhar por uma educação diante da presença de Deus, também fortalecendo a ideia de ter um bom caráter, de saber fazer o bom uso de tudo que ele conquistar na vida. Sendo um jovem, uma jovem, você também deve continuar. E às vezes essa fase é difícil na adolescência, na juventude, onde os filhos já pensam que não precisam mais de conselhos. Essa é a hora que você tem que ter muita sabedoria. Efésios vai nos dizer que temos que ensinar os nossos filhos, mas também nos alerta para o fato de que não os irritemos. Quando nós irritamos os nossos filhos e filhas, o que acontece é que eles se fecham para o conhecimento. Quanto mais você irritar o seu filho, pior será. Então, use de sabedoria, peça sabedoria a Deus. Provérbios é o livro da sabedoria. Peça sabedoria para que Deus te dê meios, através do diálogo e de outras formas, de tal maneira que você continue orientando na juventude. E mesmo quando o seu filho, sua filha, já for casado, talvez você já tenha até netos, você deve sempre estar lembrando princípios como temor de Deus, como desenvolvimento de um caráter, bom caráter, desenvolvimento de uma índole boa, desenvolvimento de um procedimento bom nos estudos, no trabalho, em tudo quanto for, fazer o seu filho ou sua filha, mesmo já casado. e até com netos. E também não esqueça de valorizar diante do seu filho e da sua filha o espaço que Deus não deixou de valorizar desde a criação. Trabalhou 6 dias, criou tudo e no sétimo ele descansou. O sentido aqui de descanso não é porque Deus está cansado, Deus não se cansa. Mas é o sentido de contemplar. Contemplar, se regozijar, parar com a atividade. Então, tem esses temas, todos eles já foram trabalhados até o capítulo 18, e o texto do capítulo 19 reforça esse conteúdo, e é muito importante que isso esteja bem sólido em nós, para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. Antes, porém, de fazer a leitura bíblica, que é o mais importante da nossa devocional, mais importante que destaques linguísticos, históricos, mais importante que uma palavra pastoral de reforço de um determinado conteúdo, mais importante é a escritura, só a escritura, somente a escritura. Então, que Deus nos abençoe nessa hora e reforce em todos nós o conhecimento dele. A Bíblia Sagrada é a principal fonte do conhecimento religioso, do conhecimento de Deus, aquilo que nos liga a Deus. Mas antes, eu quero fazer a leitura de uma palavra devocional que nos foi enviada, como os irmãos que acompanham já sabem. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O valor de uma amizade. Há amigos verdadeiros que são instrumentos de bênção em nossa vida. Mas os falsos amigos são um pesadelo em nossa caminhada. O amigo verdadeiro nos confronta, o amigo falso nos bajula. O amigo verdadeiro nos ajuda na caminhada. O amigo falso nos desvia do caminho. O amigo verdadeiro está sempre do nosso lado, mesmo nas horas mais sombrias. O amigo falso nos induz ao erro e depois nos abandona. Fuja das amizades que desviam você do caminho certo. Valorize as amizades que ajudam você na caminhada rumo à glória. O irmão Everson nos deseja a bênção e nós repassamos isso a vocês. Que todos sejam abençoados em nome de Cristo Jesus. Façamos então a leitura do capítulo 19, extremamente fácil na sua compreensão, extremamente fácil. A dificuldade é sermos obedientes e acatarmos o que o capítulo está dizendo. Como disse o pobre sábio e o rico avarento, versículo 1: melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Então, aqui nós temos um primeiro destaque que eu quero compartilhar com vocês. No versículo 2, versículo 2 do capítulo 19. O religioso, preste muita atenção nisso. O religioso fundamentalista precisa ter cuidado em não confundir zelo com legalismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi zeloso. Porém, quando seu coração foi convertido por Jesus, o caminho na vida dele, que é Jesus, ele reconheceu que necessitava nascer de novo. Então, repito, quando seu coração foi convertido por Jesus, o caminho, ele reconheceu que necessitava nascer de novo. para poder ver a história do reino com discernimento e real conhecimento espiritual. Irmãos e irmãs, não adianta nada ser legalista, ficar cumprindo regrinhas religiosas. Isso é insuportável para Deus, enfadonho, ele não aceita isso. Há muitos textos proféticos onde Deus explicita sua insatisfação com essa religiosidade de aparência, religiosidade de regrinha, religiosidade de dizer isso pode, aquilo não pode. Cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado, porque senão você se torna um beato ou um falso puritano, um puritano tardio, já que o movimento puritano ficou há séculos atrás, e é um cumpridor de regrinhas, mas que está com o coração distante de Deus. Transforme Deus no seu verdadeiro amigo. Ele está disposto a ser seu verdadeiro amigo e ele vai detectar se você deseja a amizade com ele, não somente pelas regrinhas do não, mas ele vai detectar pelo seu coração aberto, amoroso, prestativo, pronto para a consagração, pronto para a comunhão com ele, pronto para a comunhão com o próximo, pronto para a comunhão consigo mesmo. Então é isso que vai determinar quem é amigo e quem não é amigo de Deus. É claro que nós vamos ter regras. É claro que nós vamos ter procedimentos. No estudo, nós temos regras e procedimentos. No trabalho, temos regras e procedimentos. Em todas as áreas. Mas não basta o cumprimento de regras se o seu coração estiver distante de Deus. No versículo 3, irmãos, a perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, todo mundo sabe disso. Mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Então, que nós não sejamos assim. Esse não é um texto especificamente para missão. Então, eu não vou dar essa ênfase agora. Eu vou dar a ênfase do texto mesmo, que o rico normalmente é cercado por pessoas que o bajulam, como lemos na introdução. Se aproximam, bajulam. Querem estar juntos, mas o amigo do pobre o abandona. Então, não façamos isso. Em nome de Jesus e pelo amor que temos às pessoas, amor por Deus e amor pelas pessoas, não abandonemos os pobres, os necessitados. Diz o texto: o amigo do pobre o abandona. Então, não podemos abandonar. E eu repito, todos nós, se olharmos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, vamos achar alguém que tem necessidade e que nós podemos ajudar. Ou de uma maneira ou de outra, mas acolher ao necessitado. A testemunha falsa não permanece sem o devido castigo. E aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Pode ter certeza disso. Ou aqui na nossa vida, na história, ou diante do tribunal de Deus, ninguém vai ficar sem castigo, tendo ventilado mentiras. São muitos os que têm prazer em adular os governantes. Cuidado aí, estou falando para líderes aqui de Entre Folhas, para líderes de Vargem Alegre. Nossa saudação a vocês, mas cuidado, porque quanto mais você estiver exercendo autoridade, poder, muitos vão se aproximar. Então, são muitos os que têm prazer em adular os governantes. E todos são amigos de quem dá valiosos presentes. As pessoas querem se aproximar para ganhar algum benefício. Isso não é verdadeira amizade. Então, Líderes, tomem cuidado. E claro que isso não diz respeito só à política, toda a liderança, em todas as áreas, cuidado. Eu quero reforçar pastoralmente, cuidado, porque quanto mais poder e autoridade você tiver, mais pessoas vão se aproximar, mas nem sempre com boa intenção. Muitas vezes estão se aproximando para ganhar presentes. Então você tem que saber discernir isso e não permitir que a sua gestão seja marcada por esse tipo de pessoas. O pobre é desprezado por todos os seus parentes. Todos que estão me ouvindo sabem disso, como isso é uma verdade. Nem precisamos reforçar. Só leio novamente. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que procure para lhes pedir ajuda, não encontra, não os encontra em lugar nenhum. Se é rico, vai ter gente se aproximando. Se é de médio poder aquisitivo, né, classe média, vai ter gente se aproximando. Mas se for pobre, necessitado, ele será desprezado por seus parentes, quanto mais por seus amigos, e ainda que procure alguém para pedir ajuda, não encontra essas pessoas. Não encontra em lugar nenhum. E quando encontra, sempre vai ter uma negativa. Sempre vai haver uma justificativa das pessoas para dizer: olha, não dá agora, não posso, ou então não concordo com isso. Não concordo com aquilo, ou discordo disso, ou discordo daquilo. Na verdade, isso é endurecimento do coração em relação à necessidade do pobre. Então, o pobre é desprezado pelos seus parentes. Irmãos, nesses anos de pastorado eu vi isso acontecer abundantemente. Pessoas da mesma família com poder aquisitivo diferente, o mais pobre era encostado, rejeitado. Então, o pobre é rejeitado pelos parentes. E se um dia já foi mais abastado, quando ficou pobre, passa a ser rejeitado. Quanto mais rejeitado por seus amigos. E se pedir ajuda, não encontra ninguém para ajudar, porque todo mundo esquece. O que adquire entendimento, versículo 8. Então, só para fechar o 7, não faça isso em nome de Jesus, porque quem ajuda o necessitado, ao Senhor Jesus ajuda. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive preso e foste me visitar, né? Podemos ampliar para tudo, né? Estive doente, você me socorreu. E aí a pessoa vai dizer: Senhor, eu não estava nem na geração que o senhor veio há 2.000 anos atrás. Estou vivendo em 2020 e 24, né? Estou aqui vivendo 2.000 anos depois. E o senhor vai dizer: eu era aquele pobre que você desprezou. Eu era aquele seu parente que você esqueceu. Eu era aquele amigo que você abandonou. E aquele que pediu ajuda e não encontrou você em lugar nenhum. E se encontrou, você arrumou alguma justificativa para dizer não. Irmãos, isso é sério. Isso desagrada o coração de Deus. Veja, não adianta cumprir regrinhas religiosas se você tem alguém que você pode ajudar e você não expressa o seu amor ajudando. Não estou dizendo, por exemplo, no caso da igreja, que tudo da igreja deva se resumir à ação social. Não. Estamos aqui para manifestar a glória de Deus, para evangelizar, estamos aqui para anunciar o reino de Deus, e isso tem uma amplitude muito maior. E Jesus já disse que os pobres sempre estarão conosco. Então, não estou dizendo que você deva resumir toda a sua religiosidade e a igreja resumir toda a religiosidade na ação social, na ajuda aos pobres. Não estou dizendo isso, mas eu digo a você e afirmo: quando você esquece e despreza e não procura ajudar, você está deixando de agradar o próprio Senhor. É Ele quem vai lhe dizer um dia: eu era aquele pobre desprezado. Eu era aquele seu parente. Eu era aquele seu amigo que você abandonou. Então, em nome de Jesus, faça uma mudança hoje na sua vida. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Mentira é do diabo, né? Ele que vem para roubar, matar e destruir. Mentiroso é o pai da mentira, sempre mentiu. E até na nossa lei, na nossa legislação, falso testemunho é alguma coisa que causa implicações aí. Eu não vou saber detalhar para você, porque o Provérbios várias vezes fala sobre isso, e eu não sei detalhar como é, qual é a penalidade que isso gera. Mas eu quero dizer que ninguém, mesmo na nossa legislação, pode ser uma falsa testemunha assim, tranquilamente não. Uma vez que tenha sido descoberto que o seu testemunho é falso perante o juiz, isso tem certamente implicações para a sua vida. Quanto mais para Deus. E é isso que nós precisamos, perdão, é isso que nós precisamos acertar. Não ser uma falsa testemunha e não mentir. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente. Mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Cuidado, líderes, cuidado. Não deixe que qualquer pessoa vá assumindo funções estratégicas. O sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem ofende. Então, em nome do Senhor, controle o seu temperamento. Em nome do Senhor, peça a Deus isso. E a sua grandeza é a sua generosidade e também a sua capacidade de perdoar. Porque quem é que pode dizer, quem pode dizer, a não ser Jesus, que não teve pecado? Ora, se todos nós pecamos, como diz a Bíblia, por que você não vai perdoar o seu familiar, um amigo, ou um conhecido, ou alguma pessoa do seu círculo de amizade? Por que não? Faça como Deus, Ele te perdoou, você também perdoa. Bem, essa é a primeira parte com esses conselhos. A partir do verso 12, é a segunda parte. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Que lindo! Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. Já vai introduzindo a questão do pai e filho, né? A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Que nós sejamos filhos abençoados, pais abençoados, esposas abençoadas, maridos abençoados, que não fiquemos brigando, porque senão seremos como uma goteira que não para de gotejar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Nós vamos ver isso no Provérbio 31. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Claro que passa fome. Não trabalha, não foi incentivado, não foi motivado a ser uma pessoa zelosa, trabalhadora, então vai passar fome mesmo. Não é por isso que nós vamos deixar de ajudar, mas é uma tristeza constatar isso. É uma tristeza constatar que pessoas hoje, às vezes com 40, 50 anos ainda, morando com seus pais, não. Isso é um fenômeno que tem acontecido na nossa sociedade. Pessoas que não pegam no breu, que não assumem nenhum tipo de responsabilidade, ficam vivendo na aba dos seus pais e acabam se tornando preguiçosos. E se fosse depender somente deles, passariam fome, ou então, em alguns casos, se não tivesse a questão do pai e da mãe, passa fome, porque a preguiça, o preguiçoso vai ter com a formiga, diz a palavra do Senhor. Nós temos que, como é bom ter exemplos na vida da gente, na família, entre amigos, na igreja, pessoas que pegam firme naquilo que for. Pegam firme naquilo que escolheram, né? Se é o estudo, se é o trabalho, se é uma profissão A ou B ou C, mas pega firme. Irmãos, em nome de Jesus, façamos da nossa vida nessa história uma vida com valor, com significado, e a preguiça mata isso. Quem obedece às leis do Senhor, versículo 16, vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Mais uma vez, a ideia do contraste no livro de Provérbios, né? Sempre a ideia do contraste. Às vezes tem a conjunção adversativa, às vezes você não precisa usar a conjunção adversativa. Todo livro de Provérbios trabalha com a dinâmica de orações, ou frases, para você entender, adversativas, né? Então tem essa ideia do sábio e do tolo. Então, mais uma vez aqui aparece isso. Pode aparecer com uma conjunção ou pode ser no próprio texto. Isso pode vir numa rima, numa poesia, na prosa, num soneto. Essa característica adversativa pode vir de várias formas. O importante é entender que a dinâmica dos provérbios de Salomão contrastam o sábio e o tolo. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele recompensará regiamente, já trabalhamos. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não compares, não, perdão, não cooperes para a morte dele. Aqui entramos no terceiro bloco do capítulo, tá bem? Quando começa a trabalhar efetivamente pais e filhos. Ouçam, disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes com a morte deles. Irmão, irmã, não tenha medo de educar, não tenha medo de disciplinar, não tenha medo de controlar também alguns ímpetos já na infância, porque se você ficar com medo, a internet vai educá-lo, as pessoas de fora vão educá-lo, alguma coisa vai influenciá-lo. Não tenha medo, ensine. E mesmo nós, quando nós ensinamos, muito, muito, muito, muito, ainda contamos muitas vezes com coração endurecido. Imagina se não ensinamos. A pessoa iracunda, que tem ira, tá bem? Raiva, que estão chegando, graças a Deus, mais nessa semana. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Cheia de ira, cheia de mau gênio. Porquanto, se tu a livrares, virá a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Mesma ideia. Então, temos que controlar a ira, o mau gênio, para não ter consequências piores. Preste bastante atenção aos sábios conselhos. Presta bastante atenção aos sábios conselhos. E recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. O sábio ouve o conselho. O sábio está sempre pronto a ouvir conselho. O tolo despreza. Então, você tem que decidir se você quer ser um sábio ou quer ser um tolo. O ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Há muitas vezes o Salomão repete isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, praticamente está em todos os provérbios. Então, vou repetir, o ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Em nome de Jesus, não importa se você vai ter pouco recurso ou muito recurso, mas que você não seja conhecido por mentiras. E quando errar, se arrependa, confesse a Deus, se arrependa e mude de vida, mas não permaneça obstinado na mentira. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Olha que lindo! Quem ama a Deus vive em paz e segurança. E esse amor a Deus, você está vendo no provérbio, não tem a ver com 500 mil regrinhas, não. É amor a Deus, é amor por você mesmo, é amor ao próximo. O 24 repete um conceito já trabalhado. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Então, o preguiçoso é o caos, porque ele não se dá o trabalho nem de pegar a comida, né? É uma figura de linguagem para dizer, né? Não está disposto a nada. Vai ter que pôr comida na boca dele ou dela, porque senão não faz nada. Açoite o rebelde e zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Naquela época, podia-se utilizar o açoite. Por isso aparece isso no texto. Hoje não pode mais. Mas você pode fazer outro tipo de correção, outro tipo de ensinamento. Então, se você ensine o rebelde zombador e os desajuizados, aprenderão a prudência. Ensine, corrija, repreende o homem que possui discernimento e ele ganhará ainda mais entendimento. Para finalizar nossa devocional, Filhos e Pais, agora, do 26 ao 29. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Infelizmente, irmãos, minha última palavra pastoral, eu sou quase sexagenário e eu posso afirmar para vocês que há 50 anos atrás, a sociedade era outra mesmo, não só na tecnologia, mas uma série de valores. E uma das questões era o respeito. E nos últimos anos, você tem visto, como eu, um acréscimo imenso de filhos que são capazes até de matar. Me lembro do caso de uma moça que matou o pai e a mãe para ficar com a riqueza. Ela junto com o namorado e o irmão do namorado. Também há pais hoje que arremessam, não uma bola de basquete, eles arremessam um filho pela janela de um prédio. Então nós estamos vivendo um momento dificílimo. Por isso é importante a educação, a correção, né, e uma vida de respeito, para que nós não tenhamos outros arremessos de pessoas, pela janela. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha, nem qualquer valor humano. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos, capazes de te dar a verdadeira inteligência. Querido, meu amigo, irmão, irmã, ou conhecido aqui da cidade, não deixe de ouvir a instrução. Mesmo dessa breve, brevíssima palavra devocional, palavra de devoção, de busca de Deus, né? De fazer um voto. com Deus, uma amizade com Deus, uma comunhão com Deus, tá? Não deixe de ouvir a instrução, ouça o conselho, logo te afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Se você deixa de ouvir a instrução, você vai abrir mão do ensino capaz de te dar inteligência e sabedoria. Porque o sábio ouve o conselho, o tolo despreza, não quer ouvir, é reticente, é obstinado. O tolo não quer ouvir. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Para encerrar, preparados estão os juízos para todos os rebeldes. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de todos que nos ouvem, de toda a humanidade, porque o texto diz assim: preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, que não sejamos rebeldes nem zombadores. Escarnecer é zombar. Assim como os açoites para as costas dos perversos. O juízo do Senhor está preparado, irmão, irmã, amigo. O juízo do Senhor está preparado. Você vai se encontrar com ele. Não seja tolo, porque hoje mesmo o Senhor pode pedir a sua alma. Não seja tolo. Preparado está o juízo do Senhor. Preparados estão os juízos para todos os que se rebelam contra Deus, contra a sabedoria, contra a justiça, contra o amor. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, os que zombam da ação de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo, assim como os açoites para as costas dos perversos, assim também será o juízo. Irmão, irmã, amigo, amiga, conhecido, falo com essa liberdade, porque nem todos nós conhecemos intimamente. Então, eu espero que a leitura bíblica, somada a algumas coisas que foram anexadas no rodapé da Bíblia King James atualizada, mais algum conselho pastoral que eu estou reforçando, ajude você, para que você alcance a sabedoria e abandone a tolice. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a comunhão, o poder, a unção, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós. E sobre nós permaneça hoje e para sempre. Amém, amém, amém.